A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado nas ondas da Voz da Rússia. Ao microfone, este amigo de vocês, Jonas Bernardino, direto de Moscou, com mais uma edição do programa que virou a emoção das ondas curtas, Onda DX. Novidades, informações, notícias do mundo do rádio na Rússia e em outros países. Aqui sempre temos participações especiais e a divulgação das suas cartas, dos seus eventos, de tudo o que deixa você, DXista, sempre por dentro do que acontece no mundo das ondas curtas. O programa Onda DX está no ar. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Cartas dos ouvintes. E mais uma vez queremos lembrar aos prezados ouvintes a nota da Associação DX do Brasil e fazemos nosso esse convite para você tomar parte na votação que escolherá os melhores das ondas curtas de 2010. Você poderá fazer isso somente até dia 28 de fevereiro de 2011. Então não espere mais e escolha os melhores de 2010. Peça hoje mesmo a sua ficha. Atenção para o endereço da Associação DX do Brasil. Caixa Postal 4, Santa Rita, Paraíba, Brasil. O CEP 58-300-970. Destacamos ainda a carta do ouvinte Adriano Dias, que mora em Nova Serrana, Minas Gerais. Olá, amigos. O programa Onda DX está muito bom. Sempre recheado de informações e conhecimento. Parabéns! Como comecei no rádio escuta agora, o programa está sendo de grande valia. Estou sempre ligado na Voz da Rússia. Parabéns a todos os funcionários e colaboradores. Obrigado a você, Adriano, que faz com a gente este programa. E você, já enviou o seu informe QSL? Escreva para Onda DX, arroba yahoo.com e letters, arroba ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Obrigado ao Eduardo Estevão, que mora em Santiago, no Chile, e que com o receptor Brington BT-353, a antena bobina registra a programação em português da Voz da Rússia com qualidade de recepção SIMPO 45444. É interessante ainda o relatório QSL do nosso ouvinte Tsuyoshi Usui, que mora em Tachikawa City, Tóquio, Japão. Ligado na programação em português, ele usa o receptor ICOM IC-R75 com antena de 10 metros. A qualidade é SIMPO 55444-54443. Tsuyoshi nos informa ainda que sua cidade, Tachikawa, fica a 30 km de Tóquio e que ele sempre ouve a programação em japonês, inglês, francês, espanhol e em português. E ele ficou surpreso ao captar o sinal de transmissão de Novosibirsk em português. E você não deixe de enviar também seu informe QSL. Para isso, escreva para a gente. Rua Piatnitskaya, número 25, o nosso CEP 115-326, Moscou, Rússia. E anote no envelope, serviço em português, programa Onda DX. participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX da Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas. Fiquem ligados. Lembramos que citamos sempre aqui a hora universal. No Brasil, a diferença é de 2 horas a menos em relação à referida hora. Ou seja, quando são 21 horas na hora brasileira de verão, são 23 horas na hora universal. A Rádio Havana Cuba pode ser ouvida em português às 23 horas no tempo universal em 15.230 kHz. O sinal é regular no sudeste do Brasil, de acordo com constatação do Glauber Pérez, em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Na transmissão dos domingos, a emissora abriu um espaço para responder às cartas e relatórios de sintonia dos ouvintes. É o Correio dos Ouvintes, que vai ao ar logo após o noticiário Cuba em Foco. A transmissão é reprisada meia hora mais tarde pela mesma frequência. Confira. Uma das emissões em espanhol da Rádio Internacional da China que possui boa sintonia aqui na América do Sul é a que vai ao ar entre 23 e 1 hora no tempo universal, em 9.590 e 9.800 kHz. E a HCJB Global está no ar, sempre em português, entre 23 e 0 hora e 45 no tempo universal, em 11.920 kHz, que é uma frequência do parque transmissor da Christian Vision, localizado no Chile. E quem enviar um informe de sintonia até o dia 31 de março para a Rádio Free Asia receberá um cartão QSL que retrata o ano do coelho no zodíaco chinês. A emissora transmite em diversos idiomas com destino à Ásia, mas tem interesse em saber como seu sinal chega em outros locais, incluindo a América do Sul. Vamos recordar que o Egito é um país que está em evidência nos últimos dias devido aos distúrbios e manifestações feitas na cidade do Cairo, pedindo mudanças no governo. A Rádio Cairo permanece sendo ouvida em ondas curtas, uma vez que é uma emissora que pertence ao governo daquele país. As emissões em português vão ao ar entre 22h15 e 23h30 no tempo universal, em 9.900 kHz. Entretanto, nos últimos dias, não tem sido possível a sintonia da emissora em nosso idioma. Já em espanhol, a transmissão pode ser ouvida com certa dificuldade, portanto, em espanhol, a Rádio Cairo transmite entre 0 hora e 45 e 2 horas no tempo universal em 6.260, 9.900 e 9.915 kHz. E agora a última informação deste segmento. Desde 1º de fevereiro, as transmissões em espanhol da Rádio Praga da República Tcheca vão ao ar em ondas curtas via Rádio Miami Internacional. Em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, José Moacir Portera de Melo ouviu a emissora com um sinal muito bom, entre 9h30 e 10 no tempo universal. De acordo com ele, é uma sintonia bem melhor do que a Rádio Miami possui em seus horários habituais. Já que no sul do Brasil, pude acompanhar a transmissão que vai ao ar às 3 horas no tempo universal. O sinal, entretanto, é ruim, apenas audível, com auxílio de uma antena loop blindada. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou o Célio Romais. Boas escutas a todos. Atualidades do rádio no mundo. A Rádio Vaticano comemora seus 80 anos de existência. Criada em 12 de fevereiro de 1931, a Rádio Vaticano vem prestando serviços importantes a todos os tipos de pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, enviou cerca de 250 mil mensagens a prisioneiros escritas por suas famílias. Na Guerra do Kosovo, prestou este mesmo tipo de auxílio em apoio às vítimas do conflito. Atualmente, ela é de grande ajuda para aqueles que não podem praticar livremente sua fé. Segundo o diretor da rádio, o padre Federico Lombardi, hoje existem países de origem muçulmana no Oriente Médio, onde os católicos são trabalhadores estrangeiros e não têm sequer a oportunidade de ir à igreja ou ouvir o catecismo. E por esse motivo, a transmissão da missa em inglês ou em outra língua é um grande serviço prestado pela rádio. O conteúdo do site da rádio é preparado em 38 idiomas, muitos deles minoria como somali ou urdu. Nos programas de rádios são utilizados regularmente 45 línguas. E nós, do Serviço de Português da Voz da Rússia, queremos parabenizar aqui os funcionários e a direção da Rádio Vaticano por mais esta data. Encerramos aqui esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro!